Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar, bem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Apresentação: Michele Ferracini. Simbora, galera! Central do Sertanejo já está começando nessa terça-feira, 17 de setembro, comigo, Michele Ferracini. Pra começar, tem Marcos Vitor e Gabriel Camaro Preto. Camaro Preto. Plotado, motor envenenado, modelo SS, caçador de piriguete. Acelerou, fedeu, queimado, cheiro de gasolina, deu mulher de todo lado. Simbora assim com Marcos Vitor e Gabriel, de Camaro Preto. Que bom! E o meu Camaro nas rodas da Dodge Ram. Aquela era um veneno, mas o gasto que ela dá, motor V10, rasgando a cidade. Meu bolso tava cheio, agora tá pela metade. Peguei meu parceiro, passei lá na casa dele. Lembra dele? Aquele cachorro é o nome dele. Juntou o whisky, Red Bull e uns paeiros. E o som já dá no doce, simbora queimar dinheiro. SS, caçador de piriguete. Acelero, fedeu, queimado, cheio de gasolina, deu mulher de todo lado. Camaro preto, plotado, motor envenenado, modelo SS, caçador de piriguete. Morena loirinha, só gata de vitrine, de vestido curtinho e maquinha de biquíni. Meu Camaro nas rodas da Dodge Ram. Aquela era um veneno, mas o gasto que ela dá, motor V10, rasgando a cidade. Meu bolso tava cheio, agora tá pela metade. Peguei meu parceiro, passei lá na casa dele. Lembra dele? Aquele cachorro é o nome dele. Juntou o whisky, Red Bull e uns paeiros. E o som já tá no doce, simbora queimar dinheiro. SS, caçador de piriguete. Acelero, fedeu, queimado, cheio de gasolina, deu mulher de todo lado. Camaro preto, plotado, motor envenenado, modelo SS, caçador de piriguete. Morena loirinha, só gata de vilinho, de vestido curtinho e maquinha de biquíni. Camaro preto, plotado, motor envenenado, modelo SS, caçador de piriguete. Acelero, fedeu, queimado, cheiro de gasolina, deu mulher de todo lado. Camaro preto, plotado, motor envenenado, modelo SS, caçador de piriguete. Morena loirinha, só gata de vitrine, de vestido curtinho e maquinha de biquíni. Do Sertanejo. Central do Sertanejo. Quero as manhãs bem mais bonitas e a verdade sempre dita. O amor é meu e seu.

Estamos de volta com Central do Sertanejo. Te dizer e acabar com esse drama. Você tem que saber, tá na minha garganta. Descobri que não me ama, é fim de jogo. Enquanto eu te amei, você me fez de bobo. Mandou um recado no Orkut de outro cara e tirou fotos da maior cara lavada. Se sua cara e personalidade é essa, então me enganei. Pra mim você não presta. Seja feliz com esse cara, mas não esquece, porque dois sem vergonha se merecem. E se acaso arrepender dessa burrada, as portas pra você estão fechadas. Seja feliz com esse cara, mas não esquece, porque dois sem vergonha se merecem. E se acaso arrepender dessa burrada, as portas pra você estão fechadas. Guilherme Santiago, nós, Enzo e Henrique, cantamos assim pra essa mulherada difícil. Olha, meninos, nós pensamos do mesmo jeito. Liguei pra te dizer e acabar com esse drama. Você tem que saber, tá na minha garganta. Descobri que não me ama, é fim de jogo. Enquanto eu te amei, você me fez de bobo. Mandou um recado no Orkut de outro cara e tirou fotos na maior cara lavada. Se sua cara e personalidade é essa, então me enganei. Pra mim você não presta. Seja feliz com esse cara, mas esquece, porque dois sem vergonha se merecem. E se acaso arrepender dessa burrada, as portas pra você estão fechadas. Seja feliz com esse cara, mas me esquece, porque dois sem vergonha se merecem. E se acaso arrepender dessa burrada, as portas pra você estão fechadas. Seja feliz com esse cara, mas não esquece, porque dois sem vergonha se merecem. E se acaso arrepender dessa burrada, as portas pra você estão fechadas. Seja feliz com esse cara, mas não esquece, porque dois sem vergonha se merecem. E se acaso arrepender dessa burrada, as portas pra você estão fechadas. Central do Sertanejo. Quando olhei o sol morrendo e o céu perdeu a cor, coração pediu um sonho e meu corpo um cobertor. Sua sombra ainda me segue, não importa onde eu vá. E esse amor que me persegue é maior que o luar. Toda vez que chove no domingo, eu choro feito louco. E lembro de você cheia de luz. Na segunda o tempo vai ser lindo, ainda assim eu choro um pouco, até que os meus olhos vejam o azul por trás da chuva de domingo. Meu amor é uma colheita que ninguém jamais plantou. Seu beijo é uma seita que minha boca profanou. Será que não foi só miragem? Me